340 direto Brinde. 340 direto Brinde, bom. 340. Limite 340, bom, 759. Correction, go 1755 on ground at 36, leaving right, call over the ground. It's 121.1. 121.1 to the ground, great. Oceaner 6225, a identificação está autorizada a chegar na ponte, reporte para descida. Zona 649 autorizado, Oceaner, decolado, zona 0, vento 2, zona 0, grau 079. Oceaner 6225, desça para 4.000 pés, ajuste na 0 no 5. 649, decolar 240, chame controle 120, decisão 8, um bom voo. 308. 62, inicialmente a nível 170, aguardando decoração para possibilitar a polícia. Trip 5362, curve à direita, proa 250, o limite 1,5 milhas na proa. 49, decola, passa 2300 para o 360. Centro Recife, 1251, alternando no 3395. 1251, alternando no 3395. O Saulo havia passado 19-8. 1-2-0-8. O nome é 49. Então respondeu, 1-2-0-8. Copiou, só aí. 119-8, controle. 119-8. Ok, vai chamar 19-8. Salvador, gol 609. Boa tarde. 040 para o 360 da EL. Uno 649, contato com a colagem. Mantém nível 360, saída da EL Lida. Da EL Leia do 360. Trip 5362, você se mantém nível 050. Prova rotatória de... 15 de novembro, Alfa, chame torre 1 na noite, irmão 95. Torre 1 na noite, irmão 95, 15 de novembro. Trip 5362. 49 milhas norte de Salvador, reassuma a navegação na Praia de Bombe. Curta, aproximação, Índia Novembro. Índia Novembro, foi aposta na final de 3 milhas da 17, 202, 20 graus, 069, altímetro 1, 015. Vai. 282, obrigado, 2229. 4234, autorizado, Laniária, colado, 0, vento 2, 20 graus, 079. Né, 6225, mantém esse medicamento. 4234, decolada de 46, chama o controle em 199.8, bom voo. 198, obrigado, bom dia. O nome é 4-9-3. Escuta, prossiga. Chame Centro Recife 95-1, alternado no 3395. 351. Salvador, bom dia, Azul 4234. Azul 4234, contato da Dana Nicolás, subiu manto em nível 350, saída. Essa é só 350, solicita coordenação, vai direto o Recife. Transportando órgãos, o 4234. Azul 4234, Ingressando na final do 97. Ingressando na final do 97. Tráfego avançado, livre pouso, pistão no 7. Vento 190, grau 089. Livre pouso no 7, Ingressando na alfa. Azul 4234, direto Romeu Fox 018. Confirme, Romeu Fox. Romeu Fox 018. Ok, Romeu Fox 018, obrigado. Né, 6225, texto para 2000 pés, ajuste 1095, autorizada a final ILS FG, reporte estabilizado. 2000 pés? Não. Reportará ILS, escaneiro 6225. Correio, o Indiano Vendoral só vai efetuar um pouso curto, você consegue liberar na Oscar se autorizado. Sim, Indiano Vendoral, aguarde por gentileza. Aqui com o Delta mantém a posição em aguarde para o táxi 75, acho que como tem a aeronave a ingressar no pátio. November Alpha Solo de 49, livre na Oscar, táxi até o 44, ao estacionar nível frequência. November Alpha, tem seu helicóptero de acionado no 44. Delta após o táxi do Charlie 750, autorizado ingresso na taxi Oscar, reporte na ponte espera. Delta autorizado, ingresso na piscina, tá? Esse é o Porto Nero, pronto. Autorizado de colapso do nosso site, vento 200 graus, 089. O localizador, Chané 6225, a 3.000 resistentes. O Chané 6225, complete aproximação, Chané Torre 1, no número de 5. 5, bom dia. Controle de 3, né? 2 vai atingir 3 mil. 2 mil, certo. Puxando a 6225, tráfego avistado, reporte baixado travado. Aguarde autorização de pouso, QNH1905. Informa um helicóptero psicótico decolando da pista no site. Não interfere com a sua aproximação. Gente, puxando a 6225. Risco Delta, confirme que incendo, decolagem. 4. Cinco livre pouso, piscina 0, vento 190 graus, 089. Tem livre pouso, né? 62. Teatro decolador 55, chame controle 119, decimal 8. Controle 119. Cinco, obrigado, bom trabalho. Controle da batata mais. Para você ter que fazer isso direto. autorizar a direção nativa. Cana 6225, solo 56, librando a direita, chame solo 1211. Cana 3604, a sua identificação, então você deve chegar a bom. Desce para 4 no país, ajuste 1095. Estado livre positivo 10, vento 190 graus 079, QNH 1095. Livre pouso, 1015. Cinco três meia dois solo 59, livre direito, chame solo 1211. Do dia 1211, bom dia. Do 4581, De alta frequência livre, estou acordando. Aí, check de autocontrole. Aí, check de autotransmissão, entre as vezes, frequência livre, estou acordando. Delta frequência livre. Grupo 4489, confirme sua velocidade indicada. 5217, contato radar 61 milhas 110 de Salvador. Vou ir na proa de Bonfim para a chegada Bonfim. Atenção nível 160 para o desvio de formação. Livre central nível 160, reporta para a descida na proa de Bonfim. Azul 4489, desça para 2010, ajuste 109. Fica online 239, descendo 3021-8105, reduz to 209. Well, 220, down to 3000 feet, altimeter 1015, I believe you said. Bom dia, sendo identificação, autorizado a chegada da Mari. Desce uma bem a nível 050 na proa de Mari. 03304. Sam 3304, complete aproximação, chame torre 1998, decimal 95. Sam 6312, cobriu o controle. 6312, está autorizado a chegada a Mari, desse mantém nível 050. Bom dia, tá 3304, autorizado o sinal da MC baixo trabalho. Já 3304, livre em pouso, 10, o vento é 200 graus, 108 nós, 3304. 0 pouso, cabeceira 10, 3304. 3, reporte estabilizado, solicita a proa de Duna da presente. Mantém essa hectare, azul 4489. Mantém, 4489, reporte estabilizado. Reduce to 209. Airlines 239 descending to 2,000 feet. Clear the final IOS XK. Report back. Down to 2,000 feet. Clear the ILS only 10. We'll call localizer intercept American 239. Azul 4489, 3.100, completa a aproximação, chame torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, azul 4489, estabilizado. Torre azul 4489, estabilizado 6 milhas para a cabeceira. Torre azul 4489, avistado o tráfego, está livre o pouso na 10, o vento 200 graus, 200 graus, 1089, o ajuste agora é 10 no meia. 10 no meia, da presente, autorizado o pouso azul 4489. We're 10 miles out, localizer intercept. American Line 239, Pasadena, contact tower 1-1-8-1-9-5. 1-8-9-5, good morning, American 239. Good morning. Salvador, American 239, 9 miles, runway 10. Roger, American 239, continue approach, and by landing clearance. Continue, American 239. Ao livrar a direita, chame o solo. 1-2, 1 decimal, 1 1-1 ao livrar 8. 239, traffic inside, clear to land, runway 10, wind 190 degrees, 08 knots. Clear to land, runway 10, American 239. Curso localizador, Ocean 6312. Ocean 6312, complete de aproximação, Ocean 1895. 1895, Ocean 6312, até já. Tower, Ocean Air 6312 with you. Yeah, Ocean Air 6312, stand by for landing clearance, altimeter setting 1016. Altimeter setting 1016, standing by. Yeah, America 239, on the ground at 23, locate the runway on the next right, and call ground on 121, decimal 1, good day, sir. Turn right, 1211, good morning, America 239. Trip 5217, mandou você, tá? É, não foi compreendido, prossiga. Autorizado, dona, Trip 5217. Tá. One, two, clear to land, runway 10, wind 200 degrees, 06 knots. Clear to land, runway 10, Ocean Air 6312. 978 Falcon Land, Figueira de Mari, arrival descending to flight level 050, QNH 1016. One Decima One. Take 8 on the next right intersection and ground on 121.1 Ocean Air 6312. Ao strip 5217 está estabilizado no localizer, visual cabeceira. Strip 5217, complete aproximação, chame torre 199.95. 102.95, grato. Até daqui a pouco. Oi Salvador, bom dia, o Trip 5217, tá com o trem embaixado checado, já a cabeceira. Bom dia, Trip 5217, tá livre o pouso, na 10, vento 190 graus, 08 norte, Trip 5217. 5217, livre o pouso. Trip 5217 no solo 30, chame o solo 211. 9978 is listening to 2015-18101. Here's my ILS report establishing. Roger that, Liberty approach. Speech clear to ILS X-ray approach. Tanque do Lu chamou a torre? Tendo pra cruzar a pista 17, direto Tanque do Lu. Tangulu, livre o cruzamento da 17. E, ou melhor, o táxi pela pista mesmo. E na Lima chama o solo com 211 para continuar o táxi. E claro.